oferecer uma parada esquisita. Disfarce, vai embora e diz pra droga, tô fora. O teco de hoje te rouba o teu sonho de amanhã. O tapa de agora vai apagar a tua história. Se liga, se goste, faça um esporte radical. Você é do bem, apaga esse mal. Você é importante, sem a droga do horror, Jesus te garante mais de 1000 doses de amor. Quer viajar? Quer viajar? Pegue o caminho da luz. Caminho da luz. Quer se ligar? Se liga aí. A dose mais forte é Jesus. É Jesus, é Jesus. Você pode ir comigo agora. Drogas, a mãe e o pai da gente não merecem sofrer. Por isso não deixe essa droga te vencer. Aprenda a lutar, amarra esse pó. Deus tem pra você muita coisa melhor. Ninguém tem que viver cheirando a cola do vício. A nossa cabeça não é lata de lixo. Se alguém te oferecer, diga eu não preciso disso. O barato é sentir o perfume de Cristo. Quer viajar, vem. Pegue o caminho da luz. Caminho da luz. Se liga, se liga aí. A dose mais forte é Jesus. É Jesus, é Jesus. Você pode ir comigo agora. Uhum. Quer viajar? Quer viajar? Vem, vem. Pegue o caminho da luz. O caminho da quer luz. Se liga, uhum. Se liga aí, mano. A dose mais forte é Jesus. Jesus, Jesus. Você pode ir comigo agora. E aí? Fora, quer viajar, fora, quer viajar, vem, viajar, vem comigo, vem, vem. Quer viajar, luz, vem no caminho da luz. Quer viajar, vem. Se liga, se liga, se liga, Jesus. Vamos nessa então, vem. Quer viajar? E aí? Da luz. É se ligar, se liga aí, Jamile. A dose mais forte é Jesus. É Jesus, é Jesus. Você pode vir comigo agora. Diz aí. Drogas, tô fora. Pode crer, Didi Alpiste também tá fora de drogas, moro? Tô fora. Diz aí então. Drogas, tô fora. Aham, aham. É, pode crer. Diz aí. Drogas. Já falei, vem comigo então. Aham, aham. Eu também tô. Aham. Yeah, yeah. Então diz pra mim. Aham. Eu também tô. Eu também tô fora. Diz aí então. Drogas, tô fora. Também tô fora. Também tô fora, baby.